leva eu. Eu também quero ir. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Oh, leva eu. Eu também quero ir. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Menina, tu não te lembra daquela tarde fagueira? Tu te esqueces, eu me lembro. Que saudade matadeira. Leva eu, leva eu, e leva minha saudade. Oh, leva eu, minha saudade. Eu também quero ir. Minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu e leva minha saudade. Minha saudade. Na noite de São João, no terreiro uma bacia, que é pra ver se para o ano meu amor ainda me via. Leva eu, leva minha saudade. Oh, leva eu. Eu também quero ir. Minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade. Leva eu, minha saudade. Leva eu, minha saudade.